Levante a cabeça agora, pois não é o fim da história. Filho, eu te criei para vencer. Filho, eu te criei para avançar. Oh, levante a acreditam nessa palavra. Aleluia. Filho, exaltar o nome daquele que merece. Aleluia.